Área 258, autorizado para o procedimento elétrico de hoje, a pressão é zero, responsabilizado. Autorizado elétrico de hoje, 6258. A Paulo Bão Juliette, Eco Tango, autorizado direto túnel, descendo para 3.10, ajuste na 014. Voadora, convém 14, descendo 3.10, Juliette Eco Tango. Voo no 868, no 1, por favor. 868, autorizado, chegar aqui Alemanha 258, complexo de procedimento, chame torre 118, decimal 95. Torre 118, 95, Alemanha 258, boa noite, senhor. Boa noite, bom ponto. Obrigado. A palma de Juliette se acutando, desça para 2 e o pé, permaneça ajuste, autorizado de procedimento, ele é satisfeito, a pista 1 a 0, reporte estabilizado. Despa 2000, com ajuste permanece, ciente da autorização do INS. Ou Juliette, já está com a reportagem autorizada. Cimento 130 graus, 89, tudo autorizado, pista 10. Autorizado, pista 10, Popo, Cimento 258. Chega, Golfo de Ofiosca. Golfo de Ofiosca, a gente fica na posição aí, a cor de solicitação. boa noite, 092-75, estamos vendo 210. 09275, boa noite, oceano identificação, pegada Mauro, início parâmetro de voo 050. Ajuste meu 04. 050, estado aqui de 14 e 65. 09275, ciência do Assis. Tia para o Aldei. Ciência do Assis? Sim, fala seu prazo. Passei a Charlie. Passei para a Charlie. Zero para Natal, conforme nosso plano de voo pela Alpes do Luano Zero, decolador no zero, na saída Fucan, transição de faro, controle 198, transponder 503, Luano 3, o voo Luano 098. Fazer uma vez, cortejamento correto, chame 1895, quando para o feedback acionamento. 1895, para o feedback acionamento, obrigado, motoboy. Comando termo do reboque aqui no, na posição 1-6, parte 3. Obrigado, boa noite. Excelente, meu professor, boa noite. Contato radar, submetei 230, saiu da PUCA. 230 na PUCA, vou 1868. 8868, autoridade direta Aracaju. Direto Aracaju, Gono 868. Na Quebec para cruzar a pista auxiliar. Quebec, Alfa, Lima, Maicon, Empatá. 7192, 7192, 0, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, para fugir do estacionamento, Gol 0098, boa noite. Boa noite, 0098, novamente, está livre para o estacionamento no táxi. Livre para o estacionamento, repórter no táxi, Gol 1098. Patrulha Salvador, Gol 172, bom dia. MM 72, bom dia, sem identificação, chegada a Mares. Pensa para a nível de voo 050, ajuste na 014. 050, 014, pode voar, tá? Autorizado direto TAP, Gol no 172. Obrigado, está na sua. Estamos no centro restrito, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 125, alterna 285, boa noite. passou via Lima Mike Quebec ou via pista 35, após ingresso no pátio da Aristóia, estacionar a frequência livre. Salvador, voo 1098, pronto para táxi PLB 106, alterna Fortaleza, 2 horas e 40 de autonomia. 1098, segundo ponto de espera pronto, 1094, no ajuste. Camarão, voo 1098. Duna, desce 2000, autorizado o procedimento, voo no 172. 098, pode voar na proje de par. Faz coordenação com o centro, voo no 098. Aguardando, obrigado. 1098, autoridade direto Zipa, restrita no Zipa 350. Zipa, restrita 350, voo 1098. 275, solas 49, siga via Kilo para o Pátio 3, posição 1 no Lima. Esse é o Kilo Pátio 3 para 1 no Lima. Controle Salvador, Vanas, azul 4062, sentido a Charme, livra o 235150. Azul 4062, Helena Mari, deixa para a nível de voo 050, ajuste no 014. Mari, 150, 050, perdão, 104. Sentido a Charme, azul 4062. 4065, a Charme, sim. Fechando o centro de recinto, 125, decimal 4, 5, alterna 126, decimal 8, 5. 1254, 126, 8, 5, 098, bom trabalho. Nossa, igualmente, bom gosto. Obrigado. Salvador, Azul 69908, boa noite. Aciona identificação, chega da Mara e deixa para o nível de voo 060. Ajuste no 0104. Aciona para 060, chega da Mara e nível 14, ajuste Azul 69908. Azul 6908, cliente do Altice. Cliente da informação Charlie. Ainda permanece a Charlie, Jurito? Afirmativo. Obrigado. Passarela 2228 acionado, pronto para táxi. Temos 50 bordos, 5 horas de autonomia, alterna Salvador. Espera no táxi, lembra até a saída do pátio 3, após 100 graus, lembra da azul. Até o ponto de espera, ajuste na 04. 6 táxi, lembra até o final do pátio 3, vou seguir o azul, ajuste 1014, 2228. Final ILS da 10, boa. Boa, 972. Entra 130 graus, 8 nós, tudo 30, pista no 0. É depois da 10, boa, 172. Azul 4062, sem restrições, vista para 2 mil pés, permanece ajuste, autorizado para o procedimento de emergência de saída, pistão 0, responsabilidade. Teste a 2 mil pés, 1014, sem restrições, reforça no ILS 3A1, 4062, azul. Azul 6908, vista para 3 mil pés, sem restrições. 3 mil, sem restrições, azul 6908. Está confirmada 78 também. 78. É possível aproar a Duna? É o aeronave motoloco controle. É o 6908 que é possível aproar a Duna da presente. Autorizar direto Duna, o 6908. Direto Duna, 6908. Temperatura 27. 72, solo 59, siga via Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 4, voo 9, 72, até já. Salvador, 1977, portão 4, 0, 1, 0. 1977, ainda cola pista 1, 0, vento 1, 3, 0 graus, 8, 9. Aqui 2, 1, 0, 1, 7, 1, 7. Salvador, passarei 2222, 7400, pronto. 2222, após o azul, autorizado a linha manter. Após o azul, ele mantém, 2222. Aliado 1-0, pronto, passando 2-2-2-8. 9-7-9-7, picou 0-2, chame 2-9-8, bom voo. Grata. Instante, passarei, aguarde um instante. Passou o azul que decolou a frente, está na mesma saída, aguarde 1 minuto. Aguarde 2-2-2-8. Seguindo 3-0, sai da árvore, Alessa. 7-0, árvore, estabilizado em MS Azul 4062. O 4062, contate o procedimento da Alessa Ciência, em torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, muito boa noite. Controle Salvador, 6908, puro possível prosseguir para a descida para 2000. Autorizado 2 no pé, já pode estabilizar no curso localizador, azul 6908. Ciente, descendo para 2000, reportará azul 6908. Sim. Teste, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso 1-0, obrigado. Passarei 2228, boa noite, contato cadastro de montanha 180, saiu da árvore elefa. Atenção 180, árvore elefa, passarei 2228, tá livre da restrição, 2228? no perfil passando 2288, informo que tem um Embraer 190 cumprindo o mesmo perfil. Ciente, passarei 2288. Ô, 9717, cadê? Vai lá, Sachan. Segura a telefone, 9717. Estabilizou no localizador azul 6908. Azul 6908, contato com o procedimento da LS Actuation, torre 118, pessoal 95. 1895, azul 6908. Salvador, muito boa noite, azul 6908, estabilizado. Frente azul 6908, aguarde pista livre. Vento 120 graus com 8 nós. Frente aguardando 6908. Solo 07, siga via Alfa, aquilo pode ser 3 aqui, tá sinalizador. Azul 9797, chame centro de recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Pro 25055, aproximadamente 50 milhas, passarei 2288. Passarei 2288, aguardo com a operação com você. Livre, desvio, Ramadão, 2288. Vamos com isso, vamos take off, 1-0, take off, left 2, Puka, transition, 2-1, and, Okay, no problem. 084. Push back to correct. Come back right to push back and start up. Take push back for push back and start up. Europa 084. Tarifa 2228, informe-se negativo ainda Vitória da Conquista. Tráfego na sua posição de 1h58, como oposto, passando 213-3080, Andréa 190. CS, negativo direto Conquista, mantendo a prova para desvios 2228. Você está passando os desvios para Tarifa 2228. Batalha. Azul 982, informa o tráfego 11 horas, rumo oeste, passando 100 para 180 e Alfa Tango 72. firme pro 6908. Solo. 5000. 5000, parece que tá ocupado e não tem balizador aqui pra frente, na 6, 5000. 15 milhas de Salvador acima do nível 10. Se houver alguma possibilidade, faremos a Aaron, saída a Aaron com a Javit Transition. Sim, acredito que não será possível a saída a Aaron. Vou verificar outra possibilidade, porém a princípio cumpre o perfil inferior da subida Momo. Às 15 milhas até às 25, até o Momo, certo? Sim. Mas como não há tráfego na terminal, provavelmente o controle deve liberar sua ascensão. Eu vou verificar essa possibilidade. Tá, ok. O transponder é 50 no 4. 50 no 4, obrigado. 14, Europa Zero 84. 2228, chame o centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 28.2.6.0, passarei 2228. 1895, azul 9682, boa. 8 Salvador, boa noite, azul 9682, estabilizado ILS da 10, final de 7 milhas. Azul, boa noite, 9682, já estou na 30 graus, 7 mais pelo autorizado, que está no 0. Os autorizados estão no 0, azul 9682. Tower 118.95, John 81014. India, 118.95, 10H1, 1, 4, 0, 2, 4, 2, 3, 8.